agora Jesus vem arrebatar a sua igreja. Esteja preparado para o dia do arrebatamento, que está perto de acontecer. Aleluias, aleluias. As manchetes de jornais trarão uma indagação: onde está aquele povo que fazia entrarão.